Estamos sob o longo e aveludado manto negro da noite. Saboreamos o lado vermelho da vida. Eu sou o Lorde A, e você está escutando Vox Vampírica Revamp da The Mausoleum Radio.com e também no site oficial do programa VoxVampírica.com. Venham, venham onde estiverem. Muito boa noite, iniciamos mais uma edição do Vox Vampírica Revamp, ou melhor, Vox Vampírica Redevamp, ao vivo nas ondas da AcidicInfection.com. Eu sou o Lorde A e vocês seguirão comigo uma jornada que, como toda jornada, trará revelações, segredos, mistérios e tudo aquilo que vocês apreciam em uma boa história de vampiros, ou de vampiras, ou ainda de tantos outros seres que vivem sob o longo e aveludado manto negro da noite. O Vox Vampírica vai ao ar todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite. Vem sendo transmitido já há alguns anos aqui na nossa querida Acidic Infection. E também existe no site oficial voxvampirica.com. E suas origens datam ainda do ano de 2006, de algumas gravações e de alguns testes que eu fiz em outros computadores que eu tive e ficam aí disponíveis. Naturalmente, depois de tantos anos e o fim de alguns sites de compartilhamento de arquivos muito populares, muito famosos na internet, muito do nosso conteúdo foi irremediavelmente perdido. Mas estamos aí, em voxvampirica.com, temos um arquivo de edições anteriores, mais ou menos organizado e interessante para vocês conferirem algumas entrevistas que já fizemos aqui no programa de rádio e algumas edições sobre alguns temas bastante controversos que foram gravados nos anos anteriores. E se porventura você tiver algum arquivo de alguma edição do Vox Vampírica que não conste em nossa biblioteca no site voxvampirica.com, entre em contato comigo pelo facebook.com/voxvampirica e dá um jeito de encaminhar esse arquivo. Afinal de contas, faz parte da história do Vox Vampírica, que por sua vez é um dos precursores e introdutores da cena vampírica aqui no Brasil e vai ser algo que fará um bem danado, tanto para a gente enquanto publicação, quanto para todos os vamps que apreciam e integram esse trabalho que vem sendo desenvolvido com bastante amor, honra, caráter, fidelidade, engajamento e compromisso. E todas essas palavras são sinônimos aqui pela nossa equipe da Rede Vampírica. Eu andei lendo um livro na semana anterior, onde eles apresentavam que a etimologia da palavra monstro vinha do latim monstrum, que era mostrar. Mostrar algo demais. Mostrar algo terrivelmente e talvez além das convenções morais. O monstro, por excelência, então, seria aquele que mostra o que está além dos limiares da comunidade moral que integra e por isso é colocado à sua margem. Logo, seria um monstro por ter mostrado algo ele e não se encaixa nos parâmetros de moral da sociedade que o cerca e do local que o cerca. Ele é um elemento deviante, ele é um problema em potencial para aquela comunidade lidar. Alguns de nós talvez sejamos monstros, segundo a opinião de muitos outros, que também são monstros, de acordo à nossa opinião. E essa questão toda é sempre particularmente curiosa e problemática. Nesta semana, assistimos mais um caso de linchamento, onde uma pessoa é escolhida como um bode expiatório e é espancada por uma comunidade. O caso aconteceu na cidade do Guarujá e foi filmado, existem vídeos disso circulando no YouTube. E a parte mais aterradora é que esse linchamento de uma mulher que carregava um livro de capa preta chamado Bíblia Sagrada rolou por mais de 2 horas até um carro de polícia decidir vir intervir. Segundo os noticiários e as publicações da internet, mais de 1000 pessoas se dirigiram para o local para filmarem e talvez postarem nas redes sociais que estavam assistindo aquele martírio em praça pública. Algo digno dos espetáculos pirotécnicos e comerciais da igreja ao término da Idade Média, quando decidiu caçar as bruxas para ter uma atração a mais em suas fogueiras, ou ainda tão horrível quanto as histórias que cercam o imaginário norte-americano atribuídas às bruxas de Salem. Também tão hedionda quanto crianças e mulheres acusadas de bruxaria nos países africanos, que são apedrejadas e mortas em espancamentos e linchamentos coletivos. É sempre perturbadora a questão do bode expiatório. E de quando eleito esse bode expiatório, como ele se torna a válvula de escape de toda uma comunidade. E nas conferências que eu participo, no Vox Vampírica, em meus textos, principalmente são um espelho da minha postura, daquilo que eu penso, daquilo que eu vivo, eu posso dizer que nós, que escolhemos ou somos escolhidos por termos hábitos diferenciados dentro da sociedade de consumo, podemos vir a nos tornar alvos, mas jamais vítimas. Nossos gostos, nossos visuais, nossos discursos, nossas ideias, nossa postura expressa de fato valores diferenciados, alternativos. Mas toda a liberdade da expressão deles são assegurados pela Constituição do país onde vivemos e temos o direito de ir e vir. Ainda que tenhamos esse direito assegurado, temos um dever de mantermos um pouco do nosso pudor, do nosso bom senso e da nossa capacidade de reagirmos quando for necessário, na medida que se fizer necessário, sem dependermos ou esperarmos a intervenção de alguma figura de autoridade, qualquer que seja ela. Isso é o que eu aconselho, isto é o que eu expresso e isto é aquilo no qual eu caminho. Mas seria muito pouco tocar nesses assuntos e não levarmos uma abordagem um pouco mais contextual dentro do segmento vampiresco e também uma postura mais densa, mais desenvolvida. Curiosamente, existe um seriado chamado True Blood, que particularmente eu adoro, embora ache que as 2 últimas temporadas tenham sido um fiasco. No entanto, a ideia de True Blood, que é usar o mito do vampiro para discutir as questões de minorias, a busca por direitos, e que toma o vampiro como uma máscara para questionar todos esses assuntos, é particularmente muito interessante. E principalmente na temporada que o seriado True Blood estreou na HBO ao longo desses últimos anos, quando estávamos no meio da odiosa febre Crepúsculo, ou Twilight. E True Blood trouxe um vampiro assassino, matador, sexuado, outros vampiros mais humanos, outros milenares e uma longa e interessante lista de questionamentos extremamente válidos, políticos, religiosos, étnicos e sociais, o que concede a True Blood o status de ser uma das minhas séries favoritas sobre vampiros na atualidade. Nossos parceiros da editora Madras lançaram já há algum tempo um livro chamado True Blood e a Filosofia. Queremos pensar em coisas más com você. Ele foi editado pelo William Irving, que já é conhecido por essa série de livros da cultura pop e a filosofia. E ele traz sempre esses livros. Eles sempre trazem ideias interessantes e tiram a filosofia daquele verniz de inacessibilidade ou de algo muito distante, algo até mesmo chato, e trazem para o cotidiano da gente, principalmente da galera que curte assistir um seriado, ou que gosta de um tema específico. Então é sempre uma leitura que acrescenta, que soma alguma coisa. E de uma forma muito interessante, ele fornece uma base de ideias e que permite as pessoas até mesmo citarem as obras dos filósofos sem ser aquela coisa empobrecida de um meme na rede social ou de algo que ouviu de orelhada. E tem um ensaio nesse livro que eu acho bem legal chamado Que Venham os Bons Tempos, Sacrifícios, Bodes Expiatórios e Bons Tempos. Ele é do Kevin J. Korn e do George A. Dunn e se encaixa nessa situação, e nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Muita gente andava fazendo coisas muito más. Os cidadãos de Bons Tempos tinham de conviver com os prédios saqueados e as pichações fresquinhas, sem mencionar as próprias roupas de baixo jogadas aos montes de qualquer jeito na rua. As pessoas puderam ver e sentir o cheiro de uma enorme árvore forrada com carne podre. Sentiram a dor de sofrer hematomas, ossos quebrados e um dedo decepado. Sem falar da memória, cuja maior parte perderam. É claro que nós, espectadores de True Blood, sabemos exatamente o que causou tudo isso. Vimos os habitantes da cidade serem levados por uma onda pandemoníaca, convencidos de que era sua função religiosa permitir a vinda dos bons tempos. Nós os vimos se entregar a cada paixão e ato advindo de cada obscuro desejo, participando de festas que explodiam em orgias estáticas e buscavam o clímax em sacrifícios humanos. Vimos quando se tornaram devotos inveterados de Dionísio, deus do vinho, da folia, da loucura e, aliás, do desmembramento. E é claro, vimos quais são os ingredientes exatos de um soufflé Hunters. Com apenas algumas exceções, os participantes desse caos não se lembravam do que havia acontecido, nem do papel que haviam desempenhado. Uma conveniente amnésia coletiva apanhou Bontemps. Claro que isso não impediu que algumas das imaginações locais mais férteis preenchessem esses lapsos de memória com loucas especulações. O boato diziam que Marian Forrester, a quem todos queriam culpar por razões que não estavam relacionadas à verdadeira culpa de Marian, era na verdade uma alienígena. Marian rima com marciano. Ou supunha-se, agente das indústrias farmacêuticas e da mídia liberal, que envenenou nosso reservatório de água com LSD para fazer experimentos de controle mental. Sam Merlot é um dos únicos moradores de Bontemps que sabe a verdade, mas ele não está disposto a revelá-la. Em vez disso, bolou uma história falsa, tão fictícia quanto aqueles outros relatos, ainda que um pouco mais plausível, ele lança um rumor entre os fofoqueiros locais. Isso fica entre mim e você. De que a cidade inteira fora vítima de um lote ruim de vodka, etanol puro, proveniente de uma destilaria em Brooks Bridge. Alienígenas do espaço, companhias farmacêuticas, a mídia liberal, Marian e as destilarias de Brooks Bridge são todos candidatos ao que a estudiosa contemporânea René Girard, de quem logo falaremos mais, chama bodes expiatórios. Alguém de fora de uma comunidade que leva a culpa por nossas atribulações de forma que não seja preciso culpar a nós mesmos ou um aos outros. O bode expiatório, como veremos em breve, é quem traz harmonia e paz a comunidades e indivíduos. uma paz gerada pelo desvio de dolorosos sentimentos de culpa, ressentimento e hostilidade em direção aos outros, livrando-nos a nós mesmos e a nossos vizinhos. Sam, sem dúvida, sabe a importância de manter a verdade escondida. Porém, mais importante do que isso, ele reconhece a necessidade de explicar o colapso da ordem social de Bon Temps e desviar de seus moradores permanentes a culpa. De fato, a mentira dele foi um presente que lhes permitiu continuar vendo a si mesmos como bons cidadãos decentes. Desnecessário dizer que não poderiam continuar com suas vidas sem alguma explicação para essa traumática interrupção do curso normal dos acontecimentos. Mas a verdade nua e crua que foram suas próprias pulsões libidinosas e agressivas correndo à solta seria por demais dolorosa para que eles a levassem a sério. O xerife Andy Bellefleur descobre esse problema com a verdade quando confronta Jane Boldhouse com certos fatos relativos a seu dedo decepado. Em troca, é presenteado com uma risada de deboche. As razões de Andy não são, obviamente, uma busca imparcial pela verdade, e sim um desejo de ser vingado e enaltecido como um herói. Seu interesse pela verdade está comprometido pela vaidade, da mesma forma que a vaidade de seus vizinhos faz com que engulam mentiras. E o entusiasmo de Andy pela revelação total provavelmente diminuiria bastante se ele se lembrasse de como se uniu às legiões e aberrações com um olho de zumbi e participou do quase sacrifício de Sunderland. Como diz Lafayette a Sook Stockhouse, não acho saudável que um desgraçado maldito saiba tudo o que andou fazendo. É como saber do que é feito uma salsicha. Simplesmente coma e saboreie. A suspeita de Lafayette de saber a verdade nem sempre tem repercussões salutares é compartilhada pelo filósofo Friedrich Nietzsche, que viveu entre os anos de 1844 e 1900. Nietzsche acreditava que a vontade básica da mente ou do espírito não era necessariamente a vontade pela verdade, mas o impulso de interpretar o mundo e nossas experiências de um jeito que os torne coerente e administráveis. A mente quer ser mestre em sua própria casa e em volta desta, e quer sentir-se mestre. Em outras palavras, somos levados a interpretar o mundo de maneiras que acentuam nosso senso de controle de nossas próprias vidas e que reforçam nossa autoestima. Às vezes, essa vontade básica favorece a descoberta da verdade, mas nem sempre. Em um breve aforismo, Nietzsche resume a forma como a verdade costuma ser atropelada por necessidades psicológicas mais urgentes. Eu fiz isso, diz minha memória. Eu não posso ter feito isso, diz meu orgulho, e permanece inexorável. No fim, a memória acaba cedendo. A amnésia sofrida pelos moradores de Bon Temps parece ser involuntária, tanto quanto o esquecimento induzido pelo orgulho descrito no exemplo de Nietzsche. Pelo menos essa é a impressão produzida por um efeito especial sugestivo empregado pelos produtores de True Blood ao longo da segunda temporada, para mostrar quais personagens estavam sob o encantamento sobrenatural de Marian. Seus olhos foram completamente enegrecidos, implicando que ficaram cegos para o que estavam fazendo. Mas independentemente de a causa de sua cegueira e da amnésia resultante ser interna ou externa, o bem-estar e a autoestima psicológica da maioria dos moradores da cidade parecem ter se beneficiado da ignorância deles quanto ao conteúdo de uma salsicha ou do tal Soufflé Hunters. Fãs de True Blood compreenderão perfeitamente a receita do Soufflé Hunters. A exceção que comprova a regra é Eggs Benedict Taley. Após a morte de Marian, ele é a única pessoa viva que já estava na trupe dela antes de virem para Bon Temps. Foi Eggs que, na verdade, brandiu a faca para Miss Janet, Daphne Landry e Sam, mas ele difere de outros em Bon Temps de forma mais significativa. Após uma juventude desperdiçada que lhe valeu um tempo na prisão, Eggs tomou a decisão consciente de aceitar as consequências dos seus erros passados e conduzir a própria vida em uma nova direção. Como ele conta Suki, fiz um monte de coisas terríveis no passado, mas paguei por todas. Ao assumir a responsabilidade por suas ações, ele se diferencia da maioria dos moradores de Bontemps. Então, quando descobre sangue nas próprias mãos após acordar de seu blackout mais recente, não vai logo atrás de alguém para culpar, mesmo após Suk pedir-lhe que não culpe a si mesmo. Eggs implora a ela que o ajude a recuperar a memória perdida, por mais horrenda que seja. Chorando, ele exclama: "Não posso viver sem saber o que fiz." Ao contrário do que diz Nietzsche, o orgulho de Eggs não faz com que ele enterre suas lembranças traumáticas, mas que, em vez disso, faça uma exumação destas com consequências psicológicas devastadoras. Por que razão os costumeiros mecanismos de repressão não funcionaram para Eggs? Porque ele não conseguiu deixar o passado para trás, esquecer e ir em frente com a própria vida. Talvez porque outros tivessem uma vida comunitária a qual podiam retornar, o que lhes permitiu, uns aos outros, o projeto do esquecimento. Outra, talvez esse ex-presidiário fosse, na verdade, um homem bem mais honesto e íntegro do que os outros. Seja como for, a culpa que ele vivenciou foi tão imensa que o destruiu. O fim trágico de Eggs exemplifica por que é tão atraente a ideia de buscar um bode expiatório. A integridade psicológica estilhaçada dele é apenas uma amostra do que poderia acontecer a uma comunidade inteira quando a culpa e a amargura não podem ser canalizadas para fora. Nietzsche dizia: "A loucura é algo raro entre indivíduos, mas em grupos, partidos, nações e épocas, a loucura é a regra." Quando Nietzsche falou sobre a loucura que arrebata os seres humanos, ele não estava se referindo às selvagens festas dadas por Marianne Forrester. Entretanto, poderia estar. Em uma entrevista em 2009, Michelle Forbes, a atriz que fez o papel de Marianne, afirmou que os produtores de True Blood utilizaram a segunda temporada para criar um cenário para explorar alegoricamente, entre outros temas, o raciocínio da mentalidade de grupo, uma forma de loucura que nos deixa propensos a cometer certos males quando estamos em grupos, coisas que nunca consideraríamos fazer como indivíduos. O produtor Alan Ball, sem dúvida, adentrou um território bastante sério. Desde a Segunda Guerra e as questões levantadas pelo Holocausto, tenta-se compreender, por meio de um vasto debate cultural em torno da mentalidade de grupo, a psicologia das massas e o pensamento do grupo. Fenômenos como o genocídio e as raízes do racismo, do ódio, da guerra ou mesmo da religião. Mas como demonstra Nietzsche, há tempos os filósofos já vinham refletindo sobre tais fenômenos. Um dos primeiros filósofos a descrever a mentalidade de grupo foi Platão, entre 427 a 347 a.C., que utilizou um exemplo impactante para descrever o poder que qualquer conjunto grande de pessoas tem sobre seus membros. Platão observou que, assim que um grupo reunido começa a enaltecer ou culpar algo de forma barulhenta ou veemente, as pedras e o próprio local que o cerca ecoam e duplicam o clamor de acusação ou enaltecimento. Pela imagem de um contágio emocional tão irresistível que até mesmo os objetos inanimados são contaminados, Platão ressalta nossa própria suscetibilidade humana à influência da multidão. Esta, sugere ele, pode nos reduzir a objetos sem mente que absorvem por reflexo e ecoam os sentimentos daqueles que nos cercam. Levados pela onda de alguma emoção coletiva poderosa, quem não seria arrebatado por tal culpa ou louvor e levado pelo fluxo, ir para onde esse for, e então passar a concordar com eles que as mesmas coisas são nobres ou imorais, praticar o que eles praticam e ser como eles são. Platão se referia principalmente a pessoas reunidas em assembleias políticas ou em apresentações teatrais públicas, mas poderia da mesma forma estar descrevendo o que acontece nas festas de Marianne Forrester, em que todos parecem se despir de toda a capacidade de julgamento independente, assim como o da roupa. É claro que a série mostra os participantes do bacanal como vítimas de um encanto lançado por uma mênade de poderes sobrenaturais. Mas ao recordarmos o que disse Forbes a respeito da exploração alegórica que True Blood fez da mentalidade de grupo, é fácil reconhecer o encanto menádico de Marianne como metáfora para a forma bastante real pela qual as pessoas se deixam possuir por qualquer ânimo ou intenção que tomou o resto da multidão. Deixando de lado os poderes sobrenaturais dela, a tendência completamente natural que as pessoas têm de submeter ao grupo os reinos de sua consciência explica muito bem como ela foi capaz de fazer os cidadãos de Bontamps jogarem ao vento suas repressões e se entregarem a paixões mais ultrajantes. Não é à toa que ela, como ícone da mentalidade de grupo, é também devota da divindade Dionísio. Esse deus grego, a que os romanos denominavam Baco, foi uma divindade popular em todo o antigo Mediterrâneo. Quando a rainha Sophie N. da Louisiana descreveu o antigo culto de Dionísio como um culto que encoraja o indivíduo a ficar completamente bêbado, correr nu pelos bosques e fazer sexo com quem ou o que for, sendo tudo parte de uma aproximação com Deus, ela não se equivocou. Poderíamos descrever Dionísio como deus patrono do sexo, das drogas e do rock and roll, onde 2.000 ou 3.000 pessoas estiverem reunidas em um mosh pit, lá estará Dionísio. Ele era o rockstar dentre as divindades clássicas da Grécia, frequentemente representado com um secto de seguidoras frenéticas, conhecidas como Mênades, mulheres desvairadas e intoxicadas com o divino, cujos serviços de devoção costumavam envolver dança, palhaçadas sexuais desinibidas, desmembramento de animais vivos, às vezes de homens, e devorar a carne das vítimas. Os festivais em honra a Dionísio, conhecidos em Roma como bacanalhas, talvez não chegassem a esse ponto, mas as orgias alcoolizadas parecem ter sido a ordem do dia. Ainda hoje, nos tempos modernos, restam traços desses antigos festivais em carnavais desregrados, como o Mardi Gras, o que acontece todos os anos em New Orleans. Para ter uma ideia, assista ao filme Girls Gone Wild, New Orleans. Conforme testemunhamos a derrocada de Bontemps, nas mais escuras profundezas de um selvagem bacanal, percebemos como é conveniente que uma cidade tão suscetível ao feitiço dionisíaco de Merian tenha sido nomeada a partir de um grito que ecoa pelas ruas todos os anos durante o Mardi Gras. Laissez le bon temps rouler, que venha os bons tempos. Em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche escreveu sobre o culto a Dionísio, fazendo um contraste entre esse deus da intoxicação e do desvario e Apolo, deus da razão, da luz diurna e do decoro. Nietzsche associou Apolo ao princípio individuationis, ou princípio da individuação, de longa história na filosofia. Trata-se da ideia bastante simples de que nosso mundo consiste em indivíduos distintos, com fronteiras mais ou menos definidas, separando-os um dos outros. Você é você, indivíduo único e inimitável, distinto de mim e de todo mundo, mesmo que tenhamos uma aparência externa semelhante. Pelo menos era assim que os gregos vivenciavam a luz sóbria do deus Apolo. Mas de acordo com Nietzsche, as loucuras noturnas de Dionísio contavam uma história diferente. Durante os ritos orgiásticos em louvor do deus, seus devotos perdiam toda a noção de existirem como indivíduos separados e distintos, e eram preenchidos pelo êxtase da felicidade absoluta, brotando das maiores profundezas do homem, aliás, da natureza. Nesse colapso do princípio individuationis, conforme os participantes se rendiam ao que experimentavam como base indiferenciada de sua existência, um êxtase de emoções dionisíacas despertava, e conforme essas aumentavam, tudo o que era subjetivo desaparecia no esquecimento total. Daphne Landry, a garçonete metamorfa que é uma espiã a serviço de Merian, fornece uma boa descrição de como os devotos de Dionísio experimentavam essa base de existência. Na verdade, é só um tipo de energia. Energia desenfreada, como luxúria, raiva, excesso, violência. Todas as coisas divertidas, basicamente. Como indicava a descrição de Daphne, esse encontro com a energia primitiva da vida ocorre em um registro puramente emocional e não no nível das ideias bem definidas, capazes de ser contempladas em um estado de calma e imparcialidade, que Nietzsche associava a Apolo. Esse eu contemplativo é dissolvido na energia descontrolada, fluindo tanto em torno quanto dentro de si, uma energia conduzida por intermédio do grupo pelo mesmo poder de contágio emocional descrito por Platão. A pessoa se move com a corrente daquela energia, livre do peso, da reflexão que se interpõe entre nossos impulsos e ações. Após assistir a segunda temporada de True Blood, não temos problemas em reconhecer as atrações desse eu perdido, assim como todos os perigos. Curiosamente, o primeiro capítulo do livro Vampiro Lestat, de Anne Rice, é intitulado de Dioniso em Nova York. E eu creio que toda essa questão que debatemos ao longo dos últimos minutos fazem uma referência interessantíssima à metáfora do sangue, o mesmo ao sangue, né, entre aspas e com S maiúsculo, tão debatido e tão e sempre um dos pilares mais interessantes da cosmovisão vampírica. Eu vou chamar então agora um bloco musical e daqui a pouco a gente volta para continuar expandindo esse assunto de hoje. Was willst du noch? Willst du meine Tage zählen? Warum musst du um mich mit meiner Sehnsucht quälen? Deine Hölle brennt in mir. Du bist mein Überlebenselixier. Ich bin zerrissen. Wann kommst du meine Wunden küssen? Hörst du die Stimme, die dir sagt? Into the light. Bereit, denn es ist Zeit für unseren Pakt über die Ewigkeit. Du bist schon da, ganz nah, ich kann dich spüren. Lass mich verführen, lass mich entführen. Heute Nacht zum letzten Mal ergeben deiner Macht. Reich mir die Hand, mein Leben, nenn mir den Preis. Ich schenk dir gestern, heute und morgen, dann schließt sich der Kreis. Kein Weg zurück, das weiße Licht kommt näher. Stück für Stück will mich ergeben. Muss ich denn sterben? Hell hat, no fury like a werewolf. flesh. Bela Lugosi orders a blood and says, let these fools in my vampire club. Emmett chucked a werewolf over his head. Alice saw the future and pronounced him dead. Jasper glittered all over the wall, so they hung him from the ceiling for a disco ball. There was so much angst after the fight. Edward and Bella broke up that night while some wolves chowed down on a puddle of food that used to be some Rasta vampire dude. Fur was flying, capes were torn, hell hath no fury like a werewolf sworn. Number one rule in this clan, slay the undead who invade your land. Wolves were maimed, vampires were crushed by furry paws in a rush. Old Max Shrek orders the blood and says, get these schmucks out of my vampire club. She begs and pleads and pleads and begs, but Bella is still not living dead. The Cullen clan is a peaceful bunch. On human blood they refuse to munch, but a real vampire would have a hunch. You'd never fall in love with your high school lunch. Fur was flying, capes were torn, hell hath no fury like the werewolf scorn. Number one rule in this clan, slay the undead who invade your land. Wolves remain, vampires were crushed by furry paws in a rush. Christopher Lee pours the blood and says, you better not sparkle in my vampire club. Gonna tell you how this will end. Você está curtindo Vox Vampírica Revamp ao vivo na acidicinfection.com e também no site oficial do programa voxvampirica.com. Nesse final do nosso primeiro bloco musical da noite, você acaba de curtir All the Devil Toys, do novo álbum do Death Stars, que deve estar chegando por aí agora no meio de junho, ou a mais tardar finalzinho de junho, comecinho de julho aqui no Brasil. Também tivemos Voltaire com Vampire Club Twilight Version, só pra gente ironizar um pouco em cima da questão da saga Twilight, o Crepúsculo. Tivemos Dobradinha do Incubus Succubus e temos com Fiesta de Amor e Belladonna e Aconite. E lembrando que o Incubus Succubus está na ameaça de vir para o Brasil, e nós temos uma entrevista exclusiva com a banda no portal redvamp.com. Também tivemos Falco com Out of the Dark, Bauhaus com King Vulcan. E além disso, né, temos aqui vários ouvintes curtindo essa edição de hoje. Então um grande abraço para o meu querido Denis Sonic, Amanda MB, Lilith Melanie, Maxwell Cândido, Carla IBM, Shakti Shala, Karnak Vandon, Elpidio de Paiva, Fernando Luiz Souza, Arthur Vetti, Karina Gato, Jack Macena, Hermínio Portela. E bem, e também, né, claro, sem esquecer, um beijo muito gostoso para minha amada senhorita Chendra, que por enquanto ainda está podendo curtir o Vox Vampírica através das edições podcasts. E nós temos lá em voxvampirica.com uma seção com os podcasts das edições anteriores, e vocês podem fazer o download deles e curtirem os programas. Já temos a edição da semana passada e muitas outras. Hoje adicionamos pelo menos 10 edições do Vox Vampírica do passado distante, que conseguimos recuperar recentemente, o que é um acréscimo bem legal para todos vocês que são fãs do Vox. Então não percam de fazerem os downloads e também curtirem. Tudo isso disponível gratuitamente em voxvampirica.com. Continuando o assunto e a prosa da noite, estamos falando sobre bode expiatório, sobre linchamentos e sobre True Blood e a filosofia. Queremos pensar em coisas más com você, de William Irving, George Doom e Rebecca Housel, lançado no Brasil pela editora Madras. Zygmunt Bauman é um teórico social contemporâneo cuja descrição perspicaz de como as pessoas agem nas multidões poderia ser um relato em primeira mão de uma das festas de Marian Forrester, a bacante maligna do seriado True Blood, que atuou principalmente na segunda temporada. Mas Zygmunt Bauman escreve: "Na multidão somos todos iguais. Circulamos juntos, dançamos juntos, socamos juntos, queimamos juntos, matamos juntos." Como logo veremos, existe uma razão muito boa para que toda essa lista de coisas que as pessoas fazem juntas acabe resultando em homicídio. Nesse meio tempo, Bauman identifica exatamente o que há de tão atraente nesse estar junto. A questão de o que fazer já não é mais um problema. O alvo é imediatamente óbvio, claro como cristal, capaz de ser lido nos olhares, nos gestos e movimentos de todos em volta. Apenas faça o que os outros fizerem. Não porque o que fazem tenha bom senso, utilidade ou virtude. Nem porque eles dizem ter tais características. Ou porque você pensa que tem. Mas porque eles fazem. A multidão nos oferece não só a excitação de surfar uma selvagem onda de emoções compartilhadas, mas também a doce libertação do fardo de termos de tomar decisões por nossa conta própria. Não espanta que Maxine Fontenberry anseie tanto por escapar da custódia protetora do filho Hoyt e acabe sendo engolida em meio à multidão. A violência não deve ser negada, mas pode ser direcionada para outro objeto, algo no qual possa cravar os dentes, como diz René Girard. Os dois fenômenos que estivemos discutindo, bodes expiatórios e a mentalidade do grupo, unem-se de forma poderosa nos escritos de René Girard. Seu trabalho, ao longo dos últimos 30 anos, transformou o termo bode expiatório em uma característica essencial nas discussões contemporâneas de ética, teologia, etnologia e literatura. Gerard também nos forneceu uma forma de compreender a mentalidade de grupo por meio de sua teoria, como a mimesis ou imitação, molda os relacionamentos, gerando os conflitos e ao mesmo tempo ajudando-nos a resolvê-los. Como veremos, essas ideias esclarecem grande parte do que ocorre em True Blood, assim como na nossa sociedade. Quando Girard afirma que os seres humanos são criaturas miméticas ou imitativas, ele não quer apenas dizer que tendemos a concordar com as opiniões da multidão, aclamando e culpando em uníssono, como descreveu Platão. Ele também quer dizer que tendemos a outra forma de imitação, paradoxalmente mais divisiva, chamada desejo mimético. É o desejo de obter para nós mesmos o que as outras pessoas têm, seja algum item concreto, a afeição de alguém ou certa posição na comunidade. O desejo é tão contagioso quanto qualquer outra emoção, mas ao passo que as outras emoções compartilhadas tendem a unir as pessoas, o desejo mimético nos transforma em rivais quando o objeto desejado é algo que não pode ser facilmente compartilhado. Uma vez que o principal obstáculo na obtenção do objeto de desejo é que outra pessoa já o possui, nossos relacionamentos costumam ser repletos de sentimentos de inveja e ressentimento, borbulhando sob a superfície até que aconteça algo que os faça entrar em erupção na forma de um conflito aberto. A extensão dessa inveja e ressentimento, torcendo e atormentando a alma humana, às vezes na forma de ódio contra si mesmo, às vezes ameaçando explodir para fora na forma de violência, não é segredo para Sook Stockhouse, a garçonete telepata do Merlot's Bar and Grill. O lado podre dessa sociedade de bon temp se mostra para ela todas as noites, conforme ela se torna nosso guia para os desejos e ressentimentos dos habitantes da cidade. Constantemente bombardeada pelos pensamentos das pessoas em torno de si, ela costuma percebê-los como uma massa de tenebrosos ressentimentos direcionados a qualquer um que seja diferente, incluindo ela própria. Essa forma de distribuir animosidade exemplifica outro insight de Girard. O alvo imediato de nossa amargura quase nunca está relacionado à verdadeira causa do nosso descontentamento e infelicidade. Todos conhecemos a síndrome de chutar o cachorro. Alguém que foi pisado o dia inteiro no trabalho carrega seu ressentimento para casa e chuta o cachorro ou grita com as crianças. A raiva exige uma válvula de escape e inventará razões para justificar seu descarrego em quem estiver por perto, conforme explica Girard. Quando não sossegada, a violência busca e sempre encontra uma vítima substituta. A criatura que despertou sua fúria é abruptamente substituída por outra, escolhida apenas por ser vulnerável e estar à mão. Considere Drew Marshall, enraivecido pelo relacionamento da irmã Cindy com um vampiro, talvez por sentir que era algum tipo de insulto ou humilhação pessoal. Ele a mata. Mas já que sua raiva permanece intensa após ter cometido apenas um assassinato, ele assume uma nova identidade, como René Lenier, aparentemente um simpático Cajun, habitante da Louisiana. Mas na nova identidade, como René Lenier, aparentemente simpático, ele, como podemos dizer, é na verdade um raivoso serial killer que assassinava garotas fanáticas por vampiros para descontar sua ira não aplacada. Testemunhamos uma transferência semelhante de ressentimento durante e depois de uma sessão em grupo conduzido por Sarah Newlin na sede da Sociedade do Sol. Missy é uma jovem cujo pescoço e peito marcados com feridas e mordidas identificam-na como alguém que se recupera do fanatismo por vampiros. Chorando, ela relata ao grupo como seu amante vampiro a havia tratado como nada além de uma máquina de lanches particular que vive e respira. A princípio, Jason Stockhouse rejeita a sugestão de Sarah de que todos os vampiros são iguais e sai da sessão batendo o pé. Mas ela vai atrás dele e, manipulando a raiva e a culpa recentes que ele sente com relação ao assassinato da sua avó e de sua namorada, consegue convencê-lo do seu ponto de vista. Sarah revela-se uma hábil manipuladora de emoções de Jason, conduzindo-lhe a raiva para longe de si mesmo e de Drew Marshall e redirecionando-a para a população vampiresca, argumentando que se eles não existissem, as pessoas que você ama ainda estariam vivas. Como argumento para culpar cada um dos vampiros pelas mortes de Gran e Amy Burley é um princípio, é um raciocínio péssimo. Mas podemos estar certos de que não é a lógica de Sarah que convence Jason. Ela conta também que perdeu um ente querido, a irmã certa, a irmã certa de ter sido um vampiro causador. Ao convidar Jason para entrar em uma sociedade baseada no sentido de queixa compartilhada contra um inimigo em comum, Sarah lhe diz com a voz sufocada pela emoção: eles roubaram minha irmã, Jason, da mesma forma como roubaram sua namorada e sua avó. Ao se identificar com a dor dele, ela o encoraja a identificar-se com ela na atribuição de culpa. Alguém aí lembra de uma criatura deformada e patética da Zona Leste que adora encurralar pessoas e fazer o mesmo jogo com elas, falando copiosamente, compulsivamente e perguntando se essa pessoa está entendendo o que ela está dizendo? Pois é, o princípio é o mesmo. E pessoas que usam sobrenomes fictícios de personagens de contos vampirescos inventados por mim há mais de 16 anos atrás deveriam saber o devido momento de saírem de cena, não acham? A estratégia básica de recrutamento da Sociedade do Sol é completamente revelada nessa cena. O truque é persuadir pessoas como Jason de que, sejam quais forem seus problemas, o verdadeiro inimigo é o mesmo da sociedade, a comunidade vampiresca. A teoria de Jihá ajuda a explicar porque isso não é difícil de fazer. Ele argumenta ser da nossa natureza não apenas imitar os gestos aquisitivos do próximo, tentando agarrar o que eles agarram, mas também imitar seus gestos acusativos, apontando o dedo da culpa na mesma direção que todos os dedos à nossa volta. Além do mais, a força gravitacional da mimese assegura que em uma crise não demorará muito para que todos ou a maioria daqueles dedos apontem na mesma direção para algum indivíduo ou grupo denominado por Jihá como bode expiatório. Tudo isso é impossível não nos recordarmos da atual questão da mulher que foi espancada lá no Guarujá, né? E muitos outros casos também semelhantes que estão rolando por aí. Esse mecanismo do bode expiatório é o método mais testado e comprovado das comunidades para lidar com crises surgidas quando conflitos constantes e ressentimentos acumulados atingem um ponto de ebulição que ameaça fragmentar a comunidade em um cada um por si, Deus contra todos, de culpa e ressentimento recíprocos. Vimos como o próprio Egg se autodestruiu ao não conseguir se livrar da culpa e projetá-la para fora de si. Da mesma forma, comunidades inteiras podem ser destruídas se não conseguem aplacar conflitos internos, redirecionando a hostilidade das pessoas para longe uma das outras e para fora em direção a um bode expiatório. Abro outras aspas aqui. Vocês reconhecem o discurso do inimigo inventado, da malévola, superficial e terrível cultura dominante a que todo gótico tem que ser alternativo, mesmo sendo um integrante da sociedade de consumo, e todos os jogos de palavra foucaultianos completamente furados que usam para definir que estamos em uma espécie de guerra ou de desprezo a essa tal imaginária cultura dominante. Olha só que curioso, né? Inventam uma balela para desviarem o assunto e as pessoas ficam repetindo ela copiosamente, jurando hostilizar a tal, mas durante a semana fazem faculdade, usam smartphone, participam do Facebook, comem no McDonald's ou em outra franquia norte-americana. São membros da sociedade de consumo, precisam trabalhar ou conseguirem dinheiro de alguma forma para adquirirem os itens que apreciam e tantas outras coisas, e insistem em dizer que estão fora de tudo isso. Não estão fora. A única coisa que existe é uma paranoia gritante, uma baboseira chamada cultura dominante. Mas se somos capazes de concordar em culpar alguém de fora da comunidade, apenas marginalmente associado a ela, Em vez de jogar nossa raiva uns nos outros, podemos vivenciar a entusiasmante união descrita por Bowman, socando todos juntos, queimando juntos e até mesmo matando juntos. A mentalidade de grupo vem ao nosso resgate, dissolvendo nossas diferenças em um poderoso vínculo de solidariedade que, infelizmente, os transforma em perseguidores cruéis, frequentemente atrás de alguém completamente inocente. Obviamente, como observa Girard, é vital ao sucesso do mecanismo do bode expiatório que não percebamos o que estamos fazendo e que acreditemos de fato na culpa dele, permanecendo cegos à nossa própria injustiça. Como diria o personagem Lafayette, o mecanismo só funciona se não sabemos o que tem na salsicha. Quem quer saber o que tem na salsicha, por mais infame que seja a frase, mas sempre do brilhante Lafayette, escuta o primeiro bloco desse programa, tá? Pelo fato de nossos bodes expiatórios serem culpados por problemas criados por todos nós, de alguma forma eles devem nos lembrar de nós mesmos, a população majoritária. Mas também precisam ter alguma diferença evidente, que possa agir como sinalizador direcionando para si todas as acusações da comunidade. Os melhores bodes expiatórios são membros periféricos da comunidade, desprovidos do tipo de status ou conexão que os protegeriam da perseguição. De novo, na boa e velha estratégia de confronto furado que impera por aí, quanto mais você fica gritando com um excluído, ou melhor, um excluído, um auto-exilado, alguém distante de tudo, mais e mais você vai se colocando num o vitimismo e o niilismo exacerbado vai colocando você como, não como um mártir, mas como uma vítima e o alvo preferido para grupos de intolerâncias variados. Olha que interessante. Nossa história nos fornece uma lista vergonhosa de exemplos. Judeus, ciganos, afro-americanos, homossexuais, imigrantes, bruxas. Aquela mulher do Guarujá foi acusada de bruxaria, né? Mesmo carregando uma bíblia antes de ser linchada por 2 horas até um carro de polícia aparecer, né? E doentes mentais. Doentes mentais e todos os outros eram possuídos pelo demônio. Todos em algum momento levaram a culpa por uma variedade de males sociais. É possível ter um bom panorama desse processo inteiro em uma rápida busca por imagens na internet com o termo lynching photos, fotos de linchamento. Essas imagens já foram itens de cultura popular americana que vendiam como água. Normalmente mostram cadáveres de afro-americanos balançando em uma árvore ou queimando no fogo cercado por uma plateia enorme de rostos brancos sorridentes, apontando com orgulho para o estranho fruto. Quando a música tema de True Blood menciona fazer coisas más com você, doing bad things with you, devemos ter em mente que coisas más como esta aconteceram apenas 3 ou 4 décadas atrás. Mas o mundo de True Blood e a comunidade vampiresca oferece o bode expiatório ideal, aquele no qual o ressentimento e a hostilidade acumulados da comunidade possam cravar os dentes com vontade. Os vampiros já foram seres humanos e retêm grande parte da aparência humana, mas existem todas aquelas pequenas diferenças que os separam de nós. A pele deles é um pouco pálida, eles têm presas, eles explodem uma bola de fogo quando expostos à luz do sol. E é claro, não nos esqueçamos, eles passaram os últimos milhares de anos no papel de serial killers atacando seres humanos. Finalmente, como somos lembrados pela placa, God Hates Fangs, Deus odeia caninos. Na sequência de abertura de True Blood, se você quer realmente transformar um grupo de forma apaixonada e comprometida em bode expiatório, nada é capaz de reforçar seu ódio tão bem quanto a crença de que Deus odeia esse grupo também. Curioso, né? Eu mesmo, em meados do ano de 2007, fui acusado por um jornalista de um site que se declarava o maior portal católico do Brasil. Eu, Lorde A, fui mencionado nesse site em uma matéria de extrema intolerância e ódio do autor, né? Eu até esqueci o nome dele, mas devo ter saudado um print screen dessa tela e salvo em algum canto, em algum lugar, em algum DVD de backup que esteja em algum lugar. E era muito curioso, né? Porque o tal jornalista afirmou com todas as letras que a Virgem Maria chorava por causa das minhas ações como Lorde A. Bom, então eu olhei isso, fiquei estarrecido pensando por alguns instantes, né? Poxa, com a condição política do país que eu vivo, com a quantidade de crime absurdo cometido por todos os lados, com a quantidade de mães chorando pela morte dos filhos por aí, com a quantidade de pais desolados que perderam filhas e filhos, tanta coisa realmente horrível que acontece nesse país, a Santíssima Virgem chora por causa de um artista que dizem que começou no underground, mas alcançou um estágio mais substancial e mais elevado, né? Pelo menos é o que dizem por aí, né? Não sou eu que falo. E eu tenho o Yves Morgan do programa The Dark Knight como testemunha quando eu falo isso, tá? Eu acho assim, né? Tanta coisa realmente horrorosa para uma que faria uma santa chorar. Dizer que a pobre santa chora por causa das minhas obras, da minha conduta, da minha ação estética no mundo, prova que o tal jornalista era no mínimo um alienado, um maluco, um pirado. Eu nem sei se esse site existe, ainda existe. Mas se porventura vocês encontrarem no Google, me mandam um link disso, que não deixa de ser uma situação divertida, né? Nos leva a mais uma parte do texto. Na verdade, leva a gente à parte final desse artigo que está ocupando a edição de hoje do Vox Vampírica. O Deus que perdoa. Não temos de acusar o próximo, podemos aprender a perdoá-lo. Como diz René Girard em Evolution and Conversion, Dialogues on the Origins of Culture. True Blood retrata um mundo em que o bode expiatório é regra. É fácil reconhecermos como opera esse mecanismo no mundo que Alan Ball e sua equipe criaram para o nosso entretenimento. Afinal, simpatizamos com as vítimas desse tipo de acusação. Mas é mais difícil, para não dizer frustrante, aceitar a ideia de que esse mundo encantado, fascinante e grotesco, de fato reflete nosso próprio mundo e que esse mesmo mecanismo do bode expiatório, com todo o auto-engano que ele implica, é justamente o que cimenta nossos vínculos de solidariedade e resguarda nossa autoestima. Se nos convencemos, entretanto, do funcionamento desse mecanismo insidioso em nossas próprias comunidades, então se torna urgente a questão: existe alternativa? Considerando nossa tendência ao conflito e ao ressentimento, seriam nossas sociedades capazes de sobreviver sem o mecanismo do bode expiatório e a mentalidade de grupo, que é o seu amálgama? Muitos apostariam as fichas nas religiões, mas True Blood mostra como essas podem, por vezes, ser os piores causadores de violência contra o bode expiatório, especialmente a propagarem que tal violência é comandada por Deus. Girard chega mesmo a sugerir que a nossa própria religião se desenvolveu a partir do processo do bode expiatório. É uma teoria bastante controversa entre os estudiosos da religião, talvez até mais controversa do que a emenda pelos direitos dos vampiros entre os seres humanos no mundo de True Blood. Entretanto, vale a pena considerá-la por causa de seu potencial para explicar os dois cultos religiosos mais proeminentes que vimos na série até o momento: a Sociedade do Sol, de Steve e Sarah Newlin, ou a religião da bacante Marian Forrest, do Deus que goza. Ou não goza, no fim das contas. Girard imagina que em algum momento, distante do passado, os seres humanos começaram a perceber que os conflitos cada vez mais acirrados na comunidade seriam apartados quando as pessoas se reunissem para matar ou expulsar um bode expiatório. Depois, todos se sentem aliviados, tendo posto de lado as diferenças e canalizado todo recentemente hostilidade para fora da comunidade. Com o tempo, a comunidade aprende a ritualizar esse processo para obter o mesmo resultado, primeiro com sacrifícios rituais humanos e mais tarde usando animais como vítimas ou mesmo algum objeto inanimado de significado simbólico. Girard acredita que a religião tenha nascido de tais sacrifícios rituais que tentam restaurar a paz e a harmonia, originalmente experimentados quando a comunidade se uniu em uma sociedade daqueles que derramam o sangue do bode expiatório ou jogam na fogueira o corpo de uma vítima. Com o tempo, passam a acreditar que seu Deus exige esses sacrifícios como forma de lidar com o pecado ou como condição para receber os favores divinos. Jihá expõe sua teoria da religião em A Violência e o Sagrado. Vocês também podem ler Witmage, Mechanism as the Basis of Religion, em Things Hidden Since the Foundation of the World. Jihá, que é cristão, observa a existência de várias passagens bíblicas que parecem repudiar a criação de bodes expiatórios e a religião sacrificial, mas também reconhece que o cristianismo tem um histórico sujo quando se trata de seguir os ideais que professa. Preso à árvore revestida de carne de Merian, enquanto Egg se aproxima dele munido de faca, com olhos de zumbi, Sam ouve os gritos sanguinários da multidão: sacrifiquem-no. Mas graças ao esquema inteligente do vampiro Bill Compton, a única pessoa sacrificada naquele dia é a própria Merian. Embora ela não tivesse essa intenção, sua morte parece ter atingido o propósito exato para o qual, segundo Jihá, se instituiu o sacrifício ritual: para pôr um fim ao caos crescente, permitindo que todos voltem a algo que se pareça como uma vida normal, ou no caso de Bontemps, tão normal quanto possível. Sem dúvida, semelhantes gritos de sacrifiquem-no teriam atormentado Godric se os Nulin tivessem feito seu ritual do encontro com o Sol. De um ponto de vista girardiano, esse sacramento monstruoso representa um retorno às raízes geradoras de todas as religiões. Por meio dele, os Nulin esperavam ampliar e solidificar o comprometimento da congregação com a causa, que nada mais é do que começar uma guerra apocalíptica entre humanos e vampiros, no qual esses últimos seriam aniquilados. Entretanto, felizmente, o sacrifício não acontece, e o resultado é que os Nulin terminam brigando durante uma entrevista na TV. Parece que o fiasco liberou um caminhão de ressentimentos daqueles que o bode expiatório deveria aplainar. O aspecto mais curioso de toda a situação é a revelação que, na verdade, Godric entregou seus Nulin para ser sacrificado como um tipo de performance suicida. Assim como a crença cristã que Jesus, que Godric adoraria ter conhecido, ele era um vampiro de 3 mil anos, permitiu-se ser preso e executado por seus inimigos, Godric parece ter sido motivado por uma mistura de culpa pelos crimes do passado, desejo de poupar algum outro vampiro que poderia ter sido sacrificado no lugar dele. Cedo ou tarde eles teriam capturado algum de nós. Eu me ofereci. E curiosamente a crença de que seu sacrifício pudesse de alguma forma servir para consertar as coisas. Uma vez que Godric não dá maiores explicações quanto a esse último motivo, só nos resta especular. Ele deve ter pensado que seu gesto crístico de se oferecer como sacrifício poderia de alguma forma compensar não só suas próprias culpas, mas também o assassinato do pai de Steve, talvez até ajudado a reconciliar as comunidades vampirescas e humanas. Mas, por melhores que fossem as intenções dele, a expectativa de que uma paz permanente possa advir da violência sacrificial parece, na melhor das hipóteses, perigosamente ingênua. No fim, Godric prepara seu próprio ritual de encontro com o Sol no telhado no ninho de vampiros em Dallas, tendo como testemunha apenas uma lacrimosa Suki. Vestido de branco, a cor tradicional dos mártires, ele questiona essa acompanhante de seu suicídio quanto às suas crenças religiosas. Você acredita em Deus? Ele pergunta. Sim, ela responde com o coração. Mas quando Godric quer saber como ela acha que ele vai ser punido após séculos de crime, ela responde algumas curtas sílabas que sublinham a enorme distância que separa o deus dela da deidade violenta e demiúrgica adorada por aqueles que os Nulin, Merian, deus Merian e tantos outros adoravam. Suk Stockhouse diz: Deus, Deus não pune, Deus perdoa. Deus não pune, ela diz. Deus perdoa. Implícita nessa simples fórmula teológica está a ideia de que o perdão e não a violência contra o bode expiatório é a melhor forma de reparar o dano feito às nossas comunidades e almas pelas coisas ruins que acontecem e pelas coisas ruins que fazemos. Isso parece incrível, mas se uma Mênade consegue existir apenas imaginando a si mesma, quem sabe o que mais não será possível. Depois dessa, vamos com mais um bloco musical e a gente já volta. Yeah. garganta picará. Castelos de vidro irão se desmanchar como cartas voando ao vento. Conheceremos a verdade que nunca quisemos saber. Conheceremos o mistério que a vida nos reservou. Conheceremos o gosto amargo da destruição. Vem, vem, vem a estrela da morte para nos salvar. Vem, vem, vem a estrela da morte e nos traga paz. Vem, vem, vem a estrela da morte para nos salvar. Vem, vem, vem a estrela da morte e nos traga paz. Não fizerem mais sentido e as águas não matarem mais a sede. Castelos de vidro irão se desmanchar como cartas voando ao vento. Hey, hey. that there was nothing new written on the wall that day. It all began with fear and falling, with wounds on fire. I can tell that something's burning, I can tell something's burning. And it all began here. It all began when I followed the light now. Broken down my hope that ended with this fall of the ground now. So broken my home is empty with this cold inside this rage. And I'm old and slaves of thought and soul for gold. And that means nothing to me now. That means nothing to me. Run, boy, run. The secret inside of you. Run, boy, run. This race. is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be in my body. But for now it's time to run, it's time to run. Tomorrow is another day, hey. When the night fades away, yeah. You'll be in my body. Esse é o Vox Vampírica Revamp, ao vivo nas ondas da Acidic Infection, todas as quartas-feiras, das 22 horas até a meia-noite, e disponível em formato podcast no site voxvampirica.com. Antes de partirmos para a agenda do final de semana, falamos sobre bode expiatório, mentalidade de grupo, linchamentos e como a pesquisadora René Girard, ou melhor, o pesquisador, né, René Girard, e observa tais feitos. Eu vou então encerrar, antes da leitura dos eventos, com uma matéria que foi publicada 7 horas atrás no Yahoo, no portal yahoo.com. E é o seguinte: mulher foi linchada após oferecer fruta à criança. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, linchada por moradores do bairro Morrinhos, em Guarujá, litoral de São Paulo, morreu depois de brincar com um menino que não conhecia e oferecer uma fruta para ele. É o que sustentam parentes e vítimas, segundo relatos colhidos por eles, com testemunhas do crime. Primo da vítima, o ajudante-geral Fabiano Santos das Neves, de 32 anos, conta que, no sábado passado, enquanto caminhava pelo bairro, Fabiane viu uma criança sozinha na rua. Além de brincar com a criança, ela teria chegado a dar uma banana para o menino. Fabiane havia feito compras instantes antes, mas a mãe da criança viu a cena e achou que a desconhecida seria a tal bruxa que assombrava a região. Boato que havia sido espalhado pelo perfil do Facebook chamado Guarujá Alerta. Acho que acharam que ela iria roubar aquela criança. Começaram a agredi-la por causa disso. Ela já não conseguiu fazer mais logo depois do primeiro golpe. Conta o primo, que não testemunhou os fatos. Acontece que ela gostava muito de crianças. Além dos filhos dela, ela cuidava de outras 3 crianças durante o dia, que são filhos de uma sobrinha dela. Acho que brincou com aquele menino sem pensar, conta o primo. A polícia civil estima que até 1000 pessoas tenham ido até o bairro ver o linchamento. O único homem preso até o momento, o eletricista Valmir Dias Barbosa, de 47 anos, afirmou que pelo menos 100 participaram diretamente das agressões. O delegado Luiz Ricardo Lara Dias Júnior, do 1º Distrito Policial do Guarujá, ouviu 2 testemunhas do crime nesta terça-feira, 6 de maio. Outras 2 pessoas foram ouvidas na manhã desta quarta na delegacia seccional da cidade. A expectativa é que novas prisões sejam feitas ainda hoje. Dias Júnior, no entanto, afirmou que ainda não tem informações suficientes para dizer como que as agressões começaram. A fúria das pessoas que participaram do linchamento fez com que a Bíblia que Fabiane carregava fosse vista como um livro satânico. Eles falaram que era um livro satânico e tentaram rasgar. Não viram que era uma Bíblia. Fui eu quem tirou o livro do chão, conta a dona de casa Carla Rosane Cunha Viana, de 47 anos, que testemunhou toda a ação. Ela aparece em um dos vídeos publicados na internet sobre o caso, pedindo para as pessoas pararem com as agressões, mas sendo ignorada. A bruxa estava famosa no bairro. Ela e essas histórias de sequestros de crianças, tanto que quando pegaram a Fabiane, todo mundo começou a espalhar isso por mensagem. Veio gente de moto de outros bairros, todo mundo veio ver a mulher. E demorou muito, ela apanhou, foi arrastada, jogada. Demorou umas 2 horas. Queriam colocar fogo nela, mas a polícia chegou antes, diz Carla Rosane. Que, né? Eis o país que a gente vive. Eis a notícia. E eis o que os incautos, os fofoqueiros e toda essa escória causam. Pessoas morrem com uma Bíblia na mão por oferecer uma fruta e brincar com uma criança. Tudo baseado em um boato, em uma falcatrua espalhada pela internet. Dessa vez foi uma bruxa. Lá no Nordeste, recentemente, houve um caso de um lobisomem. Será que era o mesmo princípio? Será que era a mesma história? Em um lugar uma bruxa, no outro um lobisomem? Enfim, né? Não tem muito mais o que ser dito. Apenas vamos agora com a agenda cultural do final de semana, que tem 2 eventos bem interessantes. O primeiro dele tem início às 18h30 e acontece na Mystic Mall, o seu shopping esotérico, que agora está em novo endereço, na rua Baronesa da Bocaina 57, em frente à estação de metrô Vila Madalena. E eu, Lorde A, darei nesse sábado o curso Introdução à Cosmovisão Vampírica, para vocês que sentem afinidade e sede de se informarem e se desenvolverem com fidelignidade nas artes da caçada, da espreita, com sabedoria, amor e junto a uma sociedade discreta que vem se formando há 8 anos, pautada em nobreza, honra, caráter e atitude, o Círculo Strigoi. O primeiro encontro do curso Jornada Introdução à Cosmovisão Vampírica acontece neste sábado, 10 de maio, a partir das 18h30, na Mystic Mall, na rua Baronesa da Bucaina 57, em frente ao metrô Vila Madalena. Maiores detalhes, acessem facebook.com/mysticmallshopping ou facebook.com/voxvampirica. O flyer e as informações e o telefone estão lá. Para quem quiser se inscrever, vale dizer que o curso terá 9 encontros, sendo um por mês, tem o valor de R$ 90, e vocês podem obter mais informações pelo telefone 3596-3480 ou acessando lojamystic.com.br ou facebook.com/voxvampirica. Depois de aprender, depois de estudar, depois de se autoconhecer, eu indico e recomendo pessoalmente uma balada que vai acontecer no The Adams Club, lá na rua Bento Freitas, 355, ali a 150 metros do metrô República. É a After All Alternative Party, que marca a reunião dos projetos do ABC Paulista, Angst Project, Electric Café e Projeto Histeria. Os DJs residentes são o Clark, o Ferro, o Ricardo Wolff, a Michelle Lebenhitcher e o Satã. Os convidados são o meu querido Yves Morgan, lá do Fantasy, do programa The Dark Knight, aqui da Silic Infection, o Mauro Lima, do Hate Eight, Satan and Sunshine, o Chris Luna, o Zauber, do V Underground, a Carla Eveline e o Fábio Sikis. A entrada para homens e mulheres é R$ 15, acontece no delicioso The Adams Club, na rua Bento Freitas, 355. Então não percam, que será uma grande balada. E o Vox Vampírica de hoje se encerra por aqui. E eu entrego agora a cada um de vocês ao abraço deletério dela, a senhora da coroa de papoulas, aquela de braços de longos braços que acalente e alenta a todos, em deletério abraço, tendo vindo de onde quer que tenham vindo, tenham feito o que quer que tenham feito. Veremos-nos do longo e aveludado manto negro dela à noite. Até o curso desse sábado, até as festas do final de semana, até a próxima quarta-feira. Adiós.